ajuda já deu um sinal. Se quiser sambar, apareça. Capela da ajuda já deu um sinal. Se quiser sambar, apareça. É bem ritmado, é um samba quente que vai mexendo com a gente. É bem ritmado, é um samba quente que vai mexendo com a gente. Esta tradição que teve no escravo a criação e os cantos de louvor que entoa a virgem com fervor, virgem santa do engenho. Nada posso dar, pois eu nada tenho. Virgem santa do engenho. Nada posso dar, pois eu nada tenho. Traque tu brinque, tu brinque, tu brinque. É bem ritmado, é um samba quente que vai mexendo com a gente. É bem ritmado, é um samba quente e que vai mexendo com a gente.